Roger that. Change. Change, confirme o local de estacionamento. Papa Tango, Alpha, Victor, X-Ray, confirma. Ainda não, o senhor pode confirmar, é o BT? Você é Bravo para o localizador, cuja direita foi na proa 360, né, Serra Bravo? Aqui Serra Bravo, tomando a direita para 360, aqui de Matéria agora, se quiser. É de Matéria, 5000. Senhor 3894, Alfa Romeo 363, está presente. Presente, Alfa Romeo 363, está 3894. Aqui Serra Bravo, deixa para 3000 pés. Complete a direita na proa 070 para o localizador. Serra Bravo, vai na direita agora, 7 horas, descida para 3. Serra Bravo, chama o controle final em 1198. Chefe, controle 198. Casal, livre decolagem, via sul 30 graus, 10 balões. Livre decolagem, zona 0, gol, 9996. Realmente eu só entrando em contato com a IES Salvador. Espera a prova, Chanel 6259. 1166, vento 130 graus, 129, pouso, estou no zero. Autorizado pouso, não no zero, gol 1166. Correio, gol 1645. 645, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Perdoa. Gol 9996, decola azul 3, chama o controle 120, decimal 8. 208-9996, boa noite. Solo, azul 2591 para o táxi, está com 35 de PLD, com 5 horas e 20 de autonomia, alternando o galeão. Azul 2591, táxi livre via parte 1 no Índia, ponto de espera no 0, torre 1-18, decimal 95, ajuste no 0 no 7. Gente, autorizado. Telefone espera, 2895-1097, azul 2591. Direto Leia da Ogon 9996. Controlista 3567, autoriza a proa de Mupeli. 3567. Mantendo a saída, chame agora o centro Recife, 12685, coordene direto para aquele centro, bom voo. Uma boa, 3567. Número 66, solo azul 3, livre à direita, chama 211 no solo. 211, obrigado. Solo Salvador, muito boa noite, vou com o número 66, livrou. Boa noite, vou no número 66, táxi via Alfa e Juliette, gate 09. Alfa, Juliette, portão 09, vou com o número 66. Gol 996, fala que vai tentar um pequeno desvio à direita na proa 225 por 10 milhas de retorno na proa de Lima. Fez livre desvio 9996. 9996. Decolando prioridade, missão de patrulha, vai cruzar aí a sua frente, mas já logo que pela sua cabeceira não interfere no seu pulso. Eu não estou avistando ainda o tráfego, confirme sua posição. 9996, após desvio, proa de BDEV. Após desvio, BDEV 9996. Ok, estou chamando pronto para decolagem, aguardando passar atrás. Uno 645, a Uno 6 decola, posição livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 120 mais. Confira o vento. 120 graus, 120 mais. Livre pouso, no 645. 625, lado chané, decola, a Uno 6, controle, 120, decima 8. 208, é. Muito boa noite. Enquanto espera dar uma 0, tem bastante decolagem na casa. Estou mantém a posição, estou com a aeronave em aproximação, com prioridade aguarde. Jorge Salvador, Eco Serra Brava, está Rio Elétrico, rebaixado o trabalho. Ok, sem Eco Serra Brava, não ouviu o bip, aguarde a autorização de pouso. Aguardando, Eco Serra Brava. Patrulha Oceaner 6259, decolou, transfere. 6259, da Oceaner, contato o radar, saída da Elf, subiu 360. 360, quanto vai da Elf? Dentro da Elf, está livre 6259. Da Elf, 6259. Zona 1645. Imediato agora? Autorizado, decolagem imediata, proa sul, o vento 120 graus, 10 graus, lá já zerou. Colocou no 645, pista livre. Boa noite, Bono 645, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 645. Cajão 01, decola o Zulu 8, intercepto o litoral, chama o controle 120, decimal 8. 208, Guardião. A Bob 0650, Zona Brava, Serra Vista. Azul 27, 1-2, taxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera no 0, Torre 1, 1-8, decimal 95, ajuste no 0 na 7. Aqui é Pátio 1 no Índia, está passando no 0, Litoral 1, guardando instruções, guardião. O Xené 259, após desvio, se prodemótima. Após desvio, mótima, 7, 1, 0, 2, 5, 9. Você abre a que ainda não ouvi seu bip. Passado, travado. Aí, bip checado. 9,6, chama o centro Recife em 1251, alterna 13325. 251, 3325? Correto, bom voo. Boa. Pede ao verão está livre, conseguiu o setor de sobrevoo, o tráfego já ultrapassado à direita. vai ficar precificado o péssimo estágio. Número 7. Voo no 645, ingressa via Juliette, 2002. Ingressa Juliette, posição 2, no 645. Boa noite, eu vou deixar o número 2, Gente número 2, aguarde. Na 6259, chame Centro Recife em 125.1, alterna 13325. 351, 3325, arroz. Cabralo, solo aos 2-2. Livra à direita, táxi pela Alfa, chama para cruzamento da pista 1-0. Alfa Victor X-Ray, mantenha a escuta um minuto. Sete, um, dois, autorizado, é, mantenha. Ali, mantenha a sétima, dois. Salvador do Livre, muito boa noite. É Portugal, Tiro Tutu, Vista para uma gêmea uniforme, constant 1-1, requesting clearance de Lisboa. Portugal 022, ready to copy? Portugal 022 to Lisboa, clear flight level 350 via Upper Whiskey 50 to Mossala, Upper November 866. And then according to your flight plan route, departure runway 10, after takeoff, left turn to Puka, departure, and the Aracaju transition. So with the departure control 120.8 tower 118.95.5456, Portugal 022. Boa, upper Whiskey 50 to Montoro, upper November 866, flight plan route, runway 10 for departure, after departure, left turn direct to Puka, transition to Aracaju, 120.8, tower 118.9, on the clock 5456, Portugal 022. Portugal 022, report ready for pushback and start. Will support ready for push and start, Portugal 022. 591. 27-1-2, livre decolagem, 120 graus, Luna. Apesar da decolagem, 27-1-2. Bravo autorizado, cruzamento, parte militar, vou estacionar para o SBU. Terra Brava autorizado, cruzamento. Agora cópia. Alfa Victor X-Ray para Terra Bravo Romeu Juliette, autorizado via Upazulu 44, ADA, direto. Autorizado nível de voo 360. Decolocando zero, primeira curva direita. Fluida da El, Leda Videb. Controle Salvador, 120 decimal 8. Torre 1 no 8 decimal 95. Aciona 55 no 1. Alfa Vitor X-Ray. 90 via saída Conde. 190, sabe via Conde, 2792. Torre, transponder 55 1 1. Alfa Vitor X-Ray. Confirmando o nível de voo autorizado, volta a Alfa-Vitor X-Ray 360, e a transição é PDEV. Saída da El, Leda, faz Leda, PDEV. Da El, Leda, PDEV. Correto, Alfa-Vitor X-Ray, deixa eu ir para um correcionamento. Alfa Vitor X-Ray autorizado, pushback estacionamento, remoto no 4, chame para um portátil. Monitor X-Ray, confirme sua mente de autonomia. Nossa, Monitor X-Ray, Liberty Taxi, via Pátio 1, no Índia, ponto de espera no 0, Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 7. Então vai contornar o pátio todo, seguindo os gates, e entrar na segunda à direita, taxiway Índia, a última taxiway que vai ter contornando o pátio. Eu 2591 no país situado. Isso, confirme. Agora eu estou no pequeno desvio, que ele é azul 2591. Veio para Marcão. Sim. Rafa Vitor X-Ray autorizado, alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Alinha e decola pista 1-0, Rafa Vitor X-Ray. Volo 645 para Vitória, autorizado via Perusco 50, nível de voo 360, Decolagem pistão 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda e 10. Controle Salvador, 1, 20, 8, torre 1, 8, 95, aciona 5464, ou no 645. Autorizando Vitória, 3620, uniforme 8, decola da 1-0, curva à direita, da El, Leda de 10, 208, 8,95, 5464, voo no 645. Voo no 645, correto, chame pronto para a pista aí, parabéns. Vitor X-Ray, decola os 37, controle 120, decimal 8. 208, boa, Vitor X-Ray. Controle Salvador, Papa Romeo Alfa, Vitor X-Ray. Romeo Alfa, Vitor X-Ray, conta a parada na decolagem, sub e mantém o nível de voo 360, via saída da El. 360 via da El, o Vitor X-Ray. Azul 2591, suba nível de voo 180. Azul 2591, confirma quantas milhas ainda na proa? Milhas após Deus. Vou fazer a cópia, vou confirmar a cópia já está para a pista 1-0 ou 1-7? 1-0. você, pronto para cota. O azul 2781, autorizado Vitória da Conquista, nível 160. Circula da Tissona 0 com primeira curva direita, saída agora é Lefa, após a Lefa ao Plor, direto Conquista. Controle Salvador, 120.8, Torre 18, decimal 95. Aciona 5501, azul 2781. Autorizado, Vitória Conquista, decimal 160. Recobra 1-0 com curva à direita, saída Arbor e Lefa, após a Flor, direto Vitória Conquista, com controle 120.8, transponde 5501, azul 2781. Azul 2781, correto, chave pronto para pushback pela linha. Chamará para posicionamento 2781. Delivery a Portugal 022, stand 11, we are ready for push-up. Portugal 022, clear to push back and start for Petro Air Tupac. We are for push and start, we call you for taxi, Portugal 022. Salvador, o Bidex Ray, 15 à esquerda para evitar a formação. Use Alpha, Bidex Ray. Autorizado. Azul 2591, no serviço onda terminado, 57 milhas no setor sudoeste de Salvador, chame controle Ilhéus na frequência 120.1. A vista que foi após desvios autorizado, voa ponto seguro. Direto ponto seguro após desvio, o vetor X-ray. Portugal 022, clear taxi via April 1, India. Holding point runway 10, contact tower 118.95, QNH 1018. A vida que foi, mantenha então o perfil de saída agora na Brua de Leda e chame Recife na frequência 1251, no caso negativo 13325. 251-3325, boa, Vitrex Ray. Start if that's approved, are we required to do a pushback? Are we all parking again? We're at stand number 6, and the question is, if you will approve to go forward about 20 feet to a 180 degree turn rather than a pushback. We're going to check with airport administration. Stand by. We'll stand by for 275 Delta Juliet. 17-2, serviço radar terminado, passando Conde, chame controle Aracaju na sequência 120, decimal 3. Controle Aracaju, 203, Aracaju 2790. Azul 2781 para pushback, acionamento no pad 3. Azul 2781, aguarde permissão pushback. Chamado de 15 minutos. Confirma quantos minutos? 5. É o número 3 para pushback. Ok, gente, 2731, 2781. Solo, boa noite. É o TAM, Papa Romeo, Mike, Juliette, Novembro. Mike, Juliette, Novembro, prossiga. O Mike Yankee November está no pátio 3, na posição 2 Lima. Solicita autorização de reboque para fazer teste de motores em alta potência entre a Golf e a Fox. Afirmativo, qual é o reboque de origem? A gente está no pátio 3, posição 2 Lima. Sim, está autorizado, utilizando a medida possível para liberação do pátio 3. Afirmativo, autorizado e agilizar o máximo possível. Ativa, a cidade está ativada, hoje será na pista 10. Confirmando as áreas da Flora está ativada. Afirmativo. Obrigado, 9090. Recebia 410.000. 1907, 2017. Obrigado. Reação, virou tudo, requestando. Portugal 022, taxi, via April 1, India, holding point for runway 10, tower 118, decimal 95, and 81017, Portugal 022. Taxi via April 1, India, runway 10, tower 118, decimal 95, and 81017, Portugal 022. November 276, Delta Juliet, so other ramp. That's 275, Delta Juliet, on ramp 6, go ahead. 275 Delta Juliet, radio ready for startup and taxi. You are going to make it under supervision, under the marshal supervision. Oh, yes ma'am, that sounds real good. We want to thank you very much for that. Should be no issue, no problem. Thank you. Roger, your flight plan is to 2315 and it be activated 30 minutes before. Roger that. And does it look like 275 Delta Juliet on the standard instrument departure, just for programming, does it look like it's going to be the Arbor departure or another one? Negative. Is Dial, Delta, Alpha, Echo, Lima, and Lena, Lima, Echo, Delta, Alpha, And transition is Pidas, Bravo, India Delta, Echo, Victor. O 1168, aciona identificação, desse nível de voo 050 via chegada a Mari. 050 via chegada a Mari, o 1168, está bem. Ativo, pulo na pista 190. Grauma 5, pronto, corte. Para 1-5 para o Galeão, autorizado nível de voo 380, via Oceano November 857, Molso, direto. Decola pistão na 0, primeira curva direita, saída da Euleda, Irumi. Controle Salvador, 1-20-8, torre 98-95, aciona 5503, Guará 1-5. Ativo, Guará 1-5, só um minuto. Bruno 645, na escuta? 645. É, tráfego Airbus 330 da Portugal já prestes a liberar a retaguarda. Coordene seu kit de solo início. Se eu estiver, que chame para o táxi. Deve chamar eu no 645. Guará 1-5, pronto para corte? Para 1-5, autorizado Galeão, via Upper November 857, Molso, após direto. Decola da pistão no zero, com primeira curva direita, saída da Euleda, transição Irumi. Nível de voo autorizado, 380. Controle Salvador, 120.8, torre 118.95. Aciona 5503, Guará, 15. Acionamento, chame táxi, Guará 15. Paulo, é o Tama Mike aqui em November? Prossiga. Devido a um problema técnico, a gente vai retornar para a posição, tá, senhorita? Depois eu pedirei novamente outra autorização. Gente, Mike Juliette November. Fazendo 9390, ligue se diz após desautorizado, vá na proa de dona, reporte na proa de dona. Água pouquinho na proa, após desautorizado, dona, 9390. Azul 2781, para o táxi com 67 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, até na Salvador. O 1168, confirma sua velocidade indicada? Estou batendo 280. 650. 3. Depois do 43, 2781. Copiei agora, 150 reduzindo, 1168. Juno 645, 4 horas, Campinas, com 8, 5 a bordo. 645, táxi livre via Índia, ponto de espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10, 18. Nível 18, Índia, ponto de espera 1895, 645. Salvador de Pátio, boa noite, Portugal, 022, Boca de Pátio. Portugal 022, with a contact on the departing, climb mantém set level 350, Boca de Pátio. Climber mantém level 350, Portugal 052. 2781, vai seguir o tráfego da Gol no táxi, ponto de espera 10, torre 98, decimal 95, ajuste 10, 08. Veio, segue a Gol, ponto de espera 10, chamada torre 18, decimal 95, ajustado 10, 08, 2781. Salvador, muito boa noite, o 9071, tem informação X-Ray. Solicita quanto possível o Guarulhos 360. 9071, ciente, tá Sancópia? Sancópia, 9071. 9071 para Guarulhos, autorizado nível de voo 360, via pêndulo 10, Taubaté. Após, conforme rota do plano, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da Euleda Irume, controle Salvador, 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Aciona 5533, voo 9071. Está autorizado com nível 360 até Guarulhos, via pêndulo 10, salva até conforme rota. Decola da pista 10 com curva direita, na saída da Euleda Irume. Acionado 5533, controle 208, e o ator é 1895, voo 9071. 390 da Azul, 9390, tá reaprovando o Duna, pode descer para 2000? Afirmativo, descida 2000 pés, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray, da 10, reposta no custo localizador. 102.000 pés, prod Duna, Duna completa ILS X-Ray da 10, vai reportar estabilizado, Azul 9390. Firmando ali, decolou na zero, voo 645. Confirmo, livre decolagem, voo 645. A linha decola 120 graus, 15 nós. 2781, pode esperar 10, pronto. Autorizado alinhar e decolar, azul 2781, ventando 20 graus, 15 nós. Ingresso de linha, decolada 10, azul 2781. Voo 645, decola ao 00, 2200, controle 120, decimal 8. 208, 645. Controle, boa noite, 1645 da Euleda Bidev, 1600. Bono 645, contato a decolagem, se mantém a nível de voo 360 via saída da EL. Via da EL 360, 1645. posição 060, gol 1168. Bono 68, desça 3000, pede ajustado na 018. 3.018, gol 1168. Azul 2781 decola aos 02, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, 2781. Chame em 118, decimal 95. 2, Salvador 1895, muito obrigado, senhorita, 9390. Acordo. 1168, desça 2000 pés, autorizado para o procedimento LS X-Ray Pista 10, reposta no curso localizador. 2000 pés, chamarei LS Pista 10, voo 1168. Portugal, Zilio Chuchu, please fly heading Aracaju. Direct Aracaju, muito obrigado, é Portugal, Zilio Chuchu. Brauno 5, táxi livre no quarto de autoridades, no ponto de espera da interseção com o ano 0, chama a torre 1 no 8, eles vão ao 95, ajuste no 0 no 8. Hotel 160 via árvore azul 2781. O 1168, informa um helicóptero a baixa altura, 506, não irá interferir nessa aproximação ao sul de Dona. Fecho. Salvador Azul 2781, podia confirmar se está liberado a restrição do nível 1.0 15 milhas? O 2781 está livre das restrições, autorizado a voar direto ao Elefa. Ok, direto ao Elefa, em extensão ao 1.60. Centro Gala 022, request. Portugal, Zero, go ahead. Can you coordinate with Recife sector after Aracaju, direct Magno position for Mossoró? É Portugal, Zero, fly here now, Mossoró, direct Mossoró. Direct Mossoró, muito obrigado, Zero, Tutu. O gol 1168 e LS, pista 10. Gol 1168, completo final do procedimento, torre 1.18, decimal 95. 1895, gol 1168. Then Lepta position and Irumi, Irumi transition. Salvador departure 120.8, tower 118.95, with squawk 5543, November 53, go 53. Can you say again departure? Which departure was that now? Your departure is Dial, Delta, Alpha, Eco, Lima, and then the next position is Leta, Lima, Eco, Delta, Alpha, and transition, Irumi, Alpha, Royal, Uniform, Mike, India. So we clear to Sierra Bravo Golf Team, we have flight number 400. Pentagon number 857 also flight plan route with the runway 10 right turn direct dial, and there will be dial departure to the Liga intersection and the Iru intersection, and there will be 120 decimal 8 and tower is 118 decimal 95 squawk 5543, is that correct? Affirmative, departure, frequency 120 of the small 8, November 53 Golf X-ray. Departure for Charlotte. 120 of the small 8, we'll call you for startup, November 53. 3-0. Não, ele está, pronto, pode. Hotel Bravo Hotel para São Paulo, Congonhas, autorizado, nível de voo 430, via Antas 110, por base, Antas 116, Bravo Hotel Zulu, e acordo com o plano de voo, decola da pista 110, com primeira curva direita, saída da Euleta, transição Irumi. Controle Salvador, 120.8, torre 118, decimal 9, aciona 5541, Hotel Bravo Hotel. Se eu for reto, confirme para eu ver. Entendi? Afirmativo, hotel Bravo Hotel. Para acionamento e início de táxi, chame a torre 118, decimal 95, hotel Bravo Hotel. Salvador 9390 na alta. Azul 9390, Alfa Kilo, 4 Lima, do Pátio 3. Alfa Kilo, 4 Lima, Pátio 3, 9390. Para o 5, autorizado, ingresso no zero, repórter Leal e pronto. Solo 08, leve direito 21 1 solo. Direita 21 1 no número 8. Salvador ganhou no número 8, livrou. 1 1 6 8, taxi Alfa Juliette 807. Alfa Juliette para o 7, para o 9 no meio.